O tema a ser colocado aqui hoje é desigualdade social. Se nós formos analisar, de certa forma, né, a nossa história, sempre existiu, desde, eu acho que, do início aqui do nosso mundo aqui, sempre, de certa forma, às vezes de uma forma mais acentuada e outras vezes menos acentuada, dependendo dos locais, sempre existiram desigualdades sociais. Talvez mais em alguns locais, menos em outros. E até hoje continuamos nessa mesma história. A desigualdade social, ela é um fato e que ninguém pode negar, né? Mas para a gente tentar entender o que é essa desigualdade social, isso aí já há 2000 e poucos anos, já antes de Cristo, não, ele alguma coisa. Já existiram pessoas que já se interessavam por essa questão da desigualdade social. Se nós vamos ver, há 400 ou 500 anos antes de Jesus, já existia um grande filósofo, que era o Sócrates, que ele também, naquela época, lutava pela desigualdade, contra a desigualdade social, para que houvesse, de certa forma, uma diferenciação menor naquela questão onde os escravos eram muito maltratados, onde existiam pessoas que não conseguiam votar, outras que conseguiam, lá na Grécia. Se nós formos ver, Jesus, na verdade, ele foi um grande revolucionário, além de ser um grande exemplo de vida, ele foi um grande revolucionário pela questão da diferença social. Ele pregava, na época, a diferença enorme da questão da sociedade, da questão do poder na época. Se nós viermos um pouco mais adiante, Gandhi foi um grande lutador, um cara que, lá na Índia, ele conseguiu a independência da Índia sem sequer dar um tiro, ele e todas aquelas pessoas que apoiavam ele. Aí, se nós viermos um pouco, vamos para trás um pouquinho agora, lá teve lá no século XVIII lá o Marx, o Engels, que escreveram lá várias obras, as principais são o Manifesto Comunista, o Capital, tentando de certa forma criar uma menor diferenciação social, criando naquela forma lá o comunismo, que até hoje não saiu da teoria, né? Mas de certa forma sempre houveram pessoas que tentaram, através da teoria, fazer que existisse algo que pudesse ser feito pelas pessoas, pelos governantes, pelas instituições, que diminuísse essa desigualdade social. Se nós viermos mais adiante, ali a Revolução Francesa foi uma revolução também que tentou, de certa forma, na época, na França, uma unificação de classes, destituindo os reis, criando a república, enfim. A história nos conta que sempre existiram pessoas, grupos de pessoas, grupos de governos, ou pessoas, às vezes individuais, né, que, de forma, às vezes, somente sozinhas, através da caneta, através do pensamento, criar uma menor desigualdade social. Mas eu quero falar em especial aqui de um autor que é muito pouco conhecido aqui no Brasil ele é um americano, ele escreveu um livro, ele foi editado essa obra, Uma Teoria da Justiça. Essa obra foi editada, ele é um autor contemporâneo, um grande filósofo americano que morreu lá em 2002. Portanto, ele fez essa obra, Uma Teoria de Justiça, onde ele coloca que em todos os tempos essas tentativas de diminuir as desigualdades sociais, elas, quando elas tentavam, de certa forma, de diminuir essa desigualdade, é através de uma liberdade maior e através de uma igualdade. Só que ele constatou que aonde existe uma tentativa de igualdade social, as liberdades elas são totalmente suprimidas, ou quase que totalmente. Onde existe liberdade, é uma questão assim de, se eu sou livre, eu sou livre até certo ponto. Então ele colocou que a liberdade e a igualdade, elas são antagônicas. Onde existe uma liberdade, talvez não existe uma igualdade. E onde existe uma igualdade, não existe liberdade. E se nós formos ver isso, hoje, os países onde existe uma liberdade, não existe igualdade. E onde existe a igualdade, não existe liberdade. Ele tentou, através dessa obra aqui, na primeira parte dessa Uma Teoria da Justiça, criar uma ideia onde a liberdade e a igualdade fossem de igual forma importantes na sociedade. Isso aqui não saiu do papel até hoje, gente. Ele era professor da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, foi professor do atual presidente dos Estados Unidos, certo? Professor de Direito, e ele, na primeira parte, na parte teórica dessa obra dele, ele escreveu assim, o primeiro capítulo, a justiça como equidade, que somente através da justiça, que hoje a gente não enxerga muito, né? Que somente através da justiça a gente vai ter uma equidade, que ele quer dizer equilíbrio. Justiça como equilíbrio. E ele coloca aqui que essa justiça como equilíbrio, se fosse bem representada pelas instituições que fazem parte de nossa sociedade, e aqui quando ele coloca instituições, ele coloca instituições, escolas, Câmara de Vereadores, Prefeitura, Centro Espírita, Salão Comunitário, tudo aquilo que é uma instituição onde existe uma liderança de pessoas, onde existem pessoas que participam dessas associações, enfim, que essas instituições é que elas iam permitir, através da justiça social, que houvesse uma maior, digamos assim, menor discrepância social. Então ele coloca, é um pouquinho meio complicado isso aqui de entender, mas através então da justiça organizada pelas instituições políticas, sociais, econômicas, religiosas, se conseguiria, de certa forma, chegar a uma menor desigualdade social. Só que, isso, ele fez um livro desse tamanho aqui, ele escreveu esse livro, a parte teórica, a parte prática, a conclusão, só que isso não sai do papel, isso aí é muito difícil. Pode ser que através do estudo, através do conhecimento das pessoas, através, às vezes, sei lá, das pessoas tentarem entender as outras pessoas que estão ao nosso redor, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, dentro de qualquer lugar que seja, que a gente consiga realmente fazer com que essa desigualdade social diminua. Uma outra parte que ele criou também nessa obra dele foi aquilo que ele chamava de princípio da diferença. Hoje, por que existe uma desigualdade muito grande social? Porque existe uma diferença muito grande. Se nós formos hoje analisar as pessoas que dominam, digamos assim, a economia, as finanças do mundo, do planeta pelo menos, 1% das pessoas devem controlar 90% do money, da grana. É mais ou menos em torno disso aí. Então, existe uma diferença muito grande e que a gente às vezes fica se perguntando, afinal, por que que existe toda essa diferença? Por que que existe toda essa discrepância social? Por que que 1/3 do alimento produzido no nosso planeta, ele não é dado, ele não é destinado a não sei quantos milhões de pessoas que morrem por ano de fome. Isso é a desigualdade social. Um terço, isso aí é estatística, um terço do alimento produzido no nosso planeta, ele é jogado fora e não é destinado às pessoas que passam fome. Através dessa obra, o que ele coloca aqui? As desigualdades sociais, aqui é o que ele que escreveu, e econômicas, elas deveriam ser ordenadas de tal forma que tanta a desigualdade social como a econômica, ela devia ser vantajosa para os dois lados, para os mais pobres e os mais ricos. Tudo isso é só teoria, gente. Então, para a gente perceber que com o passar do tempo, dos séculos, séculos e milênios, todo mundo tentou criar uma teoria, todo mundo tentou criar uma ideia de que pudesse existir uma diferença social menor, que pudesse existir, digamos, uma maior solidariedade entre as pessoas. E a gente se pergunta, as religiões, as grandes religiões, as grandes seitas, como é que têm participado até hoje nessa questão da desigualdade social? Será que realmente elas fizeram a parte delas? Aqui fica também uma outra proposta. O que é que nós estamos fazendo para que haja realmente uma menor desigualdade social? Será que nós fazemos algo pelos outros? Será que nós jogamos tudo isso sob a responsabilidade dos governantes, que já são meio duvidosos, do prefeito, do vereador, do presidente da Casa Espírita, do presidente da comunidade, lá não sei o quê? E nós? Será que nós fazemos realmente alguma coisa para fazer com que diminua a desigualdade social? Porque se a gente não conseguir que isso venha de cima, dos altos escalões do poder, nós é que temos que nos mexer, se desembarcar, como diz o Mickey, e tentar fazer alguma coisa para que haja uma menor desigualdade social. Quem sabe a gente consiga um dia fazer com que a ideia aqui, né, do John Rawls, um americano, né, possa realmente ser colocada em prática. Obrigado.